Torre Salvador, Rio 98, Uno, Uno no ponto de pernotão no zero, pronto, bom dia. Rio 98, Uno, ali, mantenha no zero. Aliás, mantenha. Radial 06, passe para o setor norte, aguardando para o retorno. Confirma, 06. Passe para o setor norte, devido à aeronave alinhando down no zero para a decolagem, aguarde para o retorno. Alô, passe para o setor norte, 06. Nuno, informa helicóptero mantendo o setor norte sem interferir, deve decolar da 1-0, ventando 0-0 graus com 5 nós. Autorizado a decolagem da 1-0, Rio mais 8, Nuno. Retorna ao setor, se informe para o retorno ao pátio militar. Gente, vai retornar ao 06. Torre Salvador, novembro Whisky, na prova da rotatória, tem contato. Gente, novembro Oscar Whisky, reporte rotatória. Reportará na rotatória, novembro Oscar Whisky. 9891, decolador 53, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, 128. Padrão 06, tem 09 na final, afaste novamente para o setor norte, aguarde para o retorno. Vou afastar o 06. Padrão 648, informa o helicóptero à esquerda da pista, irá manter o setor norte sem interferir, livre pouso na 10, vento 1-10 graus com 7 nós, altímetro no 0 no 5. Livre pouso, na 648, passou externo. Salvador, uma milha da rotatória, visual com 17. Confirme para a torre. Torre Salvador, 90 Nascauísca, uma milha da rotatória, visual com 17. Presente, ingresso na final da 17, a parte vertical da RMA. Encontrar a vertical da RMA, 90 Nascauísca. Sérgio Jet Serra, parte farol de Itapuã. Vai rebotar farol de Itapuã, Serra. Pelo Oscar Whisky segue na final da 17, aguardando a autorização para pouso. Vai manter a final da 17 na escuta para autorização de pouso, 9 Whisky. Oscar Whisky, Salvador, hoje é o Xenia 63, do nono, pronto, gostará. Gente, mantenha o ponto de espera, o Xenia 63, do nono. Mantém, gostará. Número Oscar Whisky, informa o helicóptero mantendo o setor à esquerda do eixo de aproximação da 17, sem interferir, livre pouso na 17, vento 1,00 graus com 8 nas, altímetro 1,0 no 5. Número Oscar Whisky, copia o livre pouso na 17, vento 0,90 graus com 8 nas, altímetro 1,0 no 5. Número Oscar Whisky, aí a Torre Salvador. Prossiga para a Número Oscar Whisky. Livre pouso na 17, vento 0,90 graus com 8 nas, altímetro 1,0 no 5. Livre pouso na 17, altímetro 1,0 no 5, Número Oscar Whisky. Número 63, 1,1, ali mantenha no 0. Ali mantenha no 0, 63, 1,1. Sérgio Lacerda, presente, segue para o setor norte, reporte livrando outra vez da 1-0. Vai reportar livrando o eixo da 1-0, Sérgio. Sono 648, solo 58, solo 1, 2-1, décima 1. 2-1, 1. Sono 63, 1-1, na linha decola da 1-0, vento 0,90 graus com 8 nas. A linha decola da 1-0, Sérgio 63, 1-1. Número Oscar Whisky, solo 59, informa o tático. Tático da baixa para a Número Oscar Whisky. Sente livre na Quebec, faço 180 na Quebec, aguarde para o backtrack. Seu Juliette Serra, é parte base para a final. Parte final, Serra. Portão 06, autorizado o retorno ao sobrevoo do pátio de autoridades. Regressando, 06. Decolou, 1-3-0-0, controle 1-2-0-2-1-8, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Para pouso no pátio militar. Repassando o solo controlado, vento agora 1-0-0 graus, 7 nós. 06. Autorizado, ingresso e reporta livrando na base, o nome é da Soísque. Até Juliet Sierra, seu sala 02, livre parte parcial, bom dia. Da Juliette Serra, seu Paulo, ao 02, livre corte a parquear. Ao solo para corte, o Guardião 06. Guardião 06, considera 02, livre corte. Livre parte parqueando, meu braço é uísque. Guardião 06, prossiga. Acionado, para se comunicar. Fez a voz para mais um sobrevoo no parque de autoridade. Guardião 06, autorizado, vento 1-1 no grau norte. Porém, afasta se não tem aeronave agora na final. Então, é aguardo o pouso e, quando autorizado, vai para a final do parque. Sim, estamos sem fuga para a decolagem. Inclusão 0, 5530, que ponto na 0, vento 1-1 na 0 graus, 99. E ponto, Sané, 6250. Guardião 06, prossiga. Está pronto a decolagem para sobrevoo no Norte. Guardião 06, mais um instante para a decolagem. Confere. Mais um instante para a decolagem, tem uma aeronave agora, vai decolar a Gama 0. Ok, 3259. Em mantém 3259. Ali mantém 90, está 3259. 6250, solo 09, direita, solo 1, 21, decima 1. 21, obrigado. Seis, oito, cinco, nove, alinha e decola na 0, vento 100 graus, 79. Alinha e decola da 10, tá 3259. Avião no 34, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, azul 9134. Decolou 1-1 no controle 1-2-0 decimal 8. 1-2-0 decimal 8, tá 3-8-5-9, bom dia. Um navio no 34 da torre. Azul, navio no 34 da torre. Prossiga, 9134. A gente leva até o perfil de subida para Conde e reparte pronto para a decolagem. Cliente, Conde. Ok, Conde já está pronto, azul 9134. Navio no 34 livre decolagem, no 0, vento 1, 20 graus, 79. Autorizado a decolagem, azul 9134. Guardião 06, para informação, o TR agora decolando ao 90 e um Boeing 737-800 a 9 milhas da cabeceira. Confirme, vai aguardar ou decola da presente? Então, a gente aguarda, então, o Guardião 06. Iniciando 9-1-3-4-2. Torre, muito bom dia, vou no 094. 094, bom dia, continua a aproximação, o Weather está livre. 094. No 094, livre pouso no 0, vento 120 graus, 89. Autorizado, pouso no 0, voo no 094. Navio na 34 decolou 14, controle 120 decimal 8. Azul navio na 34, 120 decimal 8 com controle. Guardião 06, autorizado decolagem, o vento 110 graus 99, reporte hora do solo. Solo 1-7, direita, solo 1-2-1, 1-1. Direita, 2-1-1, muito obrigado. Bom dia. Passando o ponto de espera da Papá, ajuste a 0-1-5. Vamos aguardar no ponto de espera da Papá, 1-0-1-5, a gente sabe, é o que eu sei. 3, vamos embora da Tabá, na direção 7. November 595, Echo X-Ray, alinha e mantém pista 17. Alinha e mantém 17, ok. Guardião 06. Prossiga, Guardião 06. Abandonando sobrevoo para pouso no pátio militar. Rebaixando o solo, vento 100 graus, meia dúzia de nós. 06. Com X-Ray, reparte pronto para decolagem. Eu vou parar o Echo X-Ray. Salvador, bom dia, voo 1184.0, pronto. 1184, bom dia, linha e decola, pistão no zero, vento 100 graus, meia dúzia nós. É, decola no zero, voo 1184. 595, Echo X-Ray, pronto. 595, Echo X-Ray, informe que após decolagem, corredor AXR restrita 1 no meu país até liberação, nível decolagem pistão 17, vento 110 graus, 79. Nível decolagem restrito, meu país, corredor AXR, Echo X-Ray. Guardião 06, tá no solo. Guardião 06, considera os 22 livre corte. É, atenção agora do 06, seria decolar para pouso final no pátio do Grêmio. Gente, Guardião 06, aguarde para o decolagem. 06. Guardião 06, para ser educada, tem condições de decolar com proa e manter a estrada do coco, a fim de não interferir com a pista 1028? November 595, Echo X-Ray decolou aos 23, farol de Tapuã, transfere controle 120, decimal 8. 1208, farol de Tapuã, Echo X-Ray. Bom dia, 3298, nosso meio, está precisado de LSXP. 3298, meia, bom dia, continua aproximação, aguardando autorização de pouso. Guardião 06, solo. Consiga. Guardião 06, tem condições de decolagem a proa na estrada do coco a fim de evitar a interferência da pista 1-0? Afirmo, a gente decola com proa norte e aproxima pelo 1-7, se autorizado. Guardião 06, comprou a norte, estrada do coco, e deu decolagem do pátio militar, vento 1110 graus, 8 nós. Tá iniciando 06. Voo 1184, decolou os 24, controle 120, decimal 8. 208. Guardião 06, ele é colabora aos 25. Mantenha sobre a estrada do corpo aguardando para pouso pairado no pátio do Graia. Entendeu que mantém o setor norte? Afirma, até através do pátio do Graia. 7. São 3896 para informação, helicóptero tipo Alfa Sierra 55, mantendo a sua esquerda, não irá interferir com o pouso. Livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 79. Livre pouso, pista 10, 3296. Oi, Salvador, bom dia, 1270, ponto perdão no 0. 270, bom dia, mantém ponto de espera. Eu mantenho ponto perdão no 0, 2770. Guardião 06, visual carinave na final da 10. Afirmativo, se possível, aproxima pelo 17 e mantenha parado na cabeceira. Posso parar na cabeceira, não fica autorizado, vento 90 graus, meio do genó do Guardião 06. Bora amanhã. Guardião 06, Guardião 06 no solo, mantendo a cabeceira 107 para táxi ao Graia. Guardião 06, solo aos 27, táxi ao Graia, autorizando livre corte a parquear. 06. Azul 2770, alinha e mantém, que está 1 no 0. Alinha e mantém, não no 0, 2770. Tran 3896, solo aos 28, direita, solo 1, 21, décima 1. 21, obrigado, boa. Tran 3296. Azul 2770, autorizando decolagem 10, vento 1-10 graus, 79. Autorizando decolagem, o 2770. Azul 270, decolou 29, controle 1-20, decimal 8. Agora 208, bom dia. 61, no ponto de espera da 1-0. Gol, 1-6, mantém ponto de espera. Mantém ponto de espera, gol, 1-6. Salvador, muito bom dia, Papatango Oscar, Juliette X-Ray, estabilizado no ILS. Oscar, Juliette X-Ray, confirme, tem cena pouso no 1-0, cancelar e prosseguir para a 1-7. Passando externo agora, senhora, vai cancelar na presente e prossegue para a 1-7. Cancelada, 1-3-3-1, base pela direita autorizada, reporte final 1-7, Oscar, Juliette X-Ray. Base autorizada pela direita, reporta na final, Oscar, Juliette X-Ray. Gol 1-6-2-1, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1-6-2-1. Te considero o gol 1-6-2-1, devido à performance da aeronave que decolou à frente, mantendo um perfil de subida semelhante, após decolagem mantenha a proa até 4 mil pés. Autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1-2-0, graus 8-9. Ok, decolagem, mantenha a proa até 4 mil pés, 1-6-2-1. Oscar Juliette X-Ray avistado, cheque trem livre pouso que está 1-7, vento 1-1-0, graus 8-9. Baixado e travado, livre pouso 1-7, Oscar Juliette X-Ray. Gol 1-6-2-1, decolou aos 3-4, mantenha a proa até 4.000, chame controle 1-2-0, decimal 8. Na proa até 4.000, controle 2-0-8, gol 1-6-2-1, pegado. Oscar Juliette, X-Ray, sala 3-4, confirme o pátio. Autorizado, backtrack, repórter livrando. Azul 2780. Azul 2780, cheque trem, livre pouso 1-0, vento 0, 90 graus, 7-9. 90 com 0, 7-9, livre pouso 1-0, baixa Caixa de Ante X-Train, livre corte a parque A. Azul 2780, Sol 318, libera próxima direita, Sol 1, 21, decimal 1. 21 na direita, Azul 2780. Thunder Tower, good morning, Papa Romeo Golf, meu Bravo, loading point 1810, ready to take off. Papa Romeo Golf, meu Bravo, line up and wait, runway 10. Line up and wait, runway 10, go for meu Bravo. Welcome Bravo, cleared for takeoff runway 10, winds 100 degrees, 8 knots. Cleared for takeoff runway 10, go for no Bravo. Confirm Bravo airborne at 40. Call Pearl 120 decimal 8, good flight. 120 decimal 8, have a nice day, go from the Bravo. See ya. Hello, Echo Delta Fox, bom dia, para o táxi. Echo Delta Fox, bom dia, para o táxi. Echo Delta Fox, como recebe? Reposta da ponta de espera da Papau, hoje chegou agora no 015. Corrigiu, 648, pronto. Bono 648, a linha mantém piscina zero, irá aguardar para decolagem devido ao aeronave que decolou à frente. A linha mantém, o Golo 648. Bono 648 autorizado, decolagem 1-0, vento 1-0-0 graus, 648, decolou 44, controle 120, decimal 8. 208, boa. É, cuidado, Fox, prossiga. Gente, ingresso na pista, Fox, me tenta se preparar novamente pelo táxi, o Eco da Fox. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, na final, pista 0. Azul 4207, bom dia, segue o trem, livre pouso no 0, vento 090 graus, 99. Feite, Azul 4207. Confirmando, aterrado pouso 4207. Confirmo, Azul 4207, resposta de incêndio. Confirme a mensagem. Pontejo vai estar tá atualizado o pouso 407, vai reportar baixar travado. Sim. É o Cuidado Fox, reparte na Pacó novamente, destino 015. Aguarde o Sorotaxi, uma viatura agora sem rádio em direção, me ouvindo o Sorotaxi. A Corata Fox está autorizada para seguir no táxi, reporte na Tapa, viatura já livrou. Estamos já travado para 307. Confirmando o ponto autorizado 1-0, vento 1-0 graus, 9-9. Já do ponto para 307, pessoal, 0. Azul 4207, solo 48, libera próxima direita, solo 121, decimal 1. Libera a direita, solo 121, 4207, boa. Cuidado, aproximou? Autorizando ingresso na 7, reporte pronto.